quem vai apresentar? O Léo não vem. Eu acho que, tirando o Léo e o Dadá, você é o apresentador número 3 do blog. Eu não, cara. Eu nunca apresentei. Eu apresentei um e foi um desastre. Mas por fato de você ser um grandissíssimo filho da puta, gritar, você é um grande apresentador. É só gritar, bem-vindo, senhoras e senhores. Eu não sou japonês. Eu não sou japonês. Apresenta você só, que melhor. Então vai. Senhoras e senhores, começando mais um Chutocast, e eu não sou japonês, nem o Léo. Eu sou o Sorg assumindo essa porcaria de papel de host, porque o Léo tá ocupado com o Mou. Ratinho. E hoje, e acabou sobrando pra mim apresentar essa porcaria, então vamos lá. Eu tô aqui na mesa com o nosso querido Eunuco. Foda-se o Ben A, que longa vida Adam West. O nosso infame inferno. Que porra é essa de lobo? O nosso... Tá chegando um penteiro cantando prepara aqui. Nosso polivalente que participa do Illuminerds, o... Como chama aquele? Dark Chiefs? Mais um Dark Chiefs. Dark Chiefs. HQ Fanbeta. MRZI. O Chatinha ou Double J. É o Nuco, você é o herege. E de corpo presente, mas só no chefe, presente espírito, nosso amigo Witch King. Não eu, eu sou o Witch King, morram o mano. Hoje a gente vai falar da... Obviamente todos os blogs vão falar da escolha esdrúxula, ou sei lá o que, como vocês queiram chamar, do Ben Affleck para ser o novo Batman. E não só isso, a gente vai falar das decisões tanto quanto estranhas da DC. O Lobo, o Crepúsculo, o Constantine PG-13, Ben Affleck vai servir como Batman ou não, e tudo isso muito mais nesse portaria de Chutocast. E segue o baile! E aí, quem começa? Vamos falar primeiro do Ben Affleck, a escolha óbvia pra gente meter o pau? A gente pode falar da estratégia como um todo, né? Que não é só o Ben Affleck é um pedaço dessa estratégia, mas acho que tem mais, tem muito mais caroço debaixo desse angu. Hoje, eu, o Inferno e o King, a gente tava trocando e-mails, conversando sobre porquê do Ben Affleck, né? Eu até comentei com o Inferno que ele já tá com 41 anos e... A longo prazo ele vai ser não vai ser um cara com pique pra vestir uma roupa apertada de couro e ficar falando com voz de câncer de garganta, né? Falar com ovo na boca. Noite. O Jotinha ele expôs o ponto de vista dele, que eu achei bem interessante lá no BDE, nos comentários. Eu queria que ele falasse um pouco. O que tu acha do Ben Affleck, o Jota? Cara, sinceramente, podia ser muito pior, né, cara? Na minha opinião, dos nomes que foram levantados aí, eu acho que o Ben Affleck até uma escolha bacana. Eu discordo aí da maioria do pessoal aí que tá enlouquecendo aí, inclusive ameaçando matar o sujeito aí, mas eu acho que é uma escolha interessante. É, cara, no post que eu botei vou pintar o hidrante de preto, né, sacaneando o Ben Affleck, eu sacaneei ele, mas eu também botei assim, ó, podia ser pior, podia ser o Gordon Lewitt, né? Que tem cara de qualquer coisa, tem cara de retirante da seca, nada pessoal, Jota. Que isso? que isso? Que relaxando convidado. Tem miserável. Tem cara de imigrante asiático, tem cara de qualquer coisa, mas não tem cara de Batman, nunca. Ele poderia até ser um Asa Noturna, agora até um Robin, agora Batman nunca. É, ele seria um bom Dick Grayson. É, poderia ser um bom Dick Grayson, né? Poderia ser até um Jason Todd. Poderia, cara, ser qualquer um deles. Isso daí é um godo da DC de colocar toda a cronologia do Batman no cinema. Pensa. Porque se ele for o Batman, o Matt Damon vai ser o Robin. Não, não vão botar, mas assim, poderia. Não, mas olha só a linha de raciocínio. No próximo filme, o Matt Damon sai e entra o Jason Todd. Vai ser o Mark Wahlberg. Ah, perfeito. Cara, assim, poderia ser, mas não vai ter Robin nos cinemas, esqueçam. Só que das opções que tinha, você tinha até o Orlando Bloom, cara, sendo cogitado. Tudo bem, você tinha um Groslin, mas do Groslin pro Affleck eu não vejo muita diferença, não. Ah, cara, eu acho ele, assim, como ator, muito, assim, muito, muito limitado, cara. Eu acho que até a grande parte dos meninos, dos fanboys aí, é a respeito disso. Porque ele, assim, pô, o cara é nerd, beleza, o cara tá se mostrando um ótimo diretor, ótimo. Eu acho que seria muito mais mérito se ele fosse chamado pra assumir um cargo desse, assim, produtor, ou diretor, até roteirista. Só que ele, como ator, cara, eu acho ele muito limitado, eu acho ele fraco, e com o Zack Snyder, eu não sei se vai, sabe? Eu não vejo uma boa mistura nisso aí. Tá, foi legal, o Homem de Aço foi maneiro e tal. Eu penso de uma forma completamente contrária a você. Eu tenho até 4 bons motivos pra o Ben Affleck ser uma boa escolha pro papel do Batman. Motivo número 1, você falou, ele é nerd. Então ele tem um conhecimento de causa, ele sabe do personagem. Não é aqueles atores que vão aparecer com uma revista embaixo do braço só pra dizer que leram o personagem, estão apaixonados, estão estudando. Não, ele conhece o personagem. Esse seu argumento eu derrubo ele só falando assim, Demolidor. Mas tudo bem, vai, sério. Demolidor poderia ter sido bem pior se não fosse por ele. Concordo. Segundo, o fato dele ser um bom diretor faz com que ele tenha uma visão que normalmente os atores não têm, que é aquela visão de campo. Ele sabe mais ou menos como uma cena vai acabar. Ele tá lá gravando, mas ele tem aquela visão de, pô, tô fatuando aqui, mas tem alguma coisa errada, oposição. E se ele é um bom diretor, é claro que ele vai colocar o dedo na cara do Snyder e falar, olha que isso tá errado, vamos fazer de outro jeito. E tem uma coisa, Rafa, tem uma coisa, é aquilo, né? A gente tá discutindo o quê? Um ator que vai fazer o Batman. Cara, ele vai fazer o papel de um maluco que bota a roupa de morcego, máscara e que fala como se tivesse câncer de laringe. Não precisa ser o Ian McKellen. Exatamente. Aí que entra os motivos 3 e o motivo 4. O motivo 3 que eu acho. Ele talvez não seja um bom ator, mas ele é muito melhor do que aquilo que ele foi na época do Demolidor. E não precisa ser grande coisa pra se tornar um Batman. E um quarto motivo. Cara, de todas as escolhas que foram colocadas, realmente eu acho que ela foi o único que salvou. Não, o Ryan Gosling até poderia ser, mas o Gosling, ele falou que ele não quer fazer uma sequência, até porque ele não é novinho, né? Tinha um cara inglês também que tem cara de garoto. Eu acho que a proposta não é, porque tem um outro motivo aí. O Batman não vai ter um filme solo, né? Ele vai entrar como coadjuvante no filme do Super, Man of Steel 2. Se porventura o filme for um fracasso, a participação do Batman for malhada, for um desastre, não queima a franquia, porque não tem franquia. É. Agora perguntando sério, vocês acham que tem alguma possibilidade de um filme desse ser um fracasso? Cara, pode ser sim, né? Cara, é a primeira vez que se eu não tô enganado, que o Batman e o Superman vão contracenar no mesmo filme, cara. Mas é justamente por isso, né? Por ser a primeira vez, o risco é grande, né? Já tinha. Eu acho que se a gente pensar. Peraí, Rafa. Deixa o Sog falar. Eu acho que se a gente for pensar assim, pelo Homem de Aço. Eu acho que não tem como dar errado, assim, mesmo eu discordando da escolha do Ben Affleck pro ator. Mas, assim, se a gente for usar o Homem de Aço como referência, cara, e se a equipe produtiva se manter a mesma, o mesmo diretor vai ser, mas a mesma produção, com o Nolan por trás de tudo, o Goyer, apesar de ser um cara também que eu acho muito fraco, mas escrevendo o roteiro, eu acho que não tem como dar errado, não. Eu acho que... Que não é sinônimo de sucesso. Não, assim. Mas é assim, é 80% de chance de ser bem sucedido como um Homem de Aço. Vamos tentar determinar o que é dar errado. Por exemplo, fracasso de bilheteria é um critério objetivo pro filme dar errado. Isso eu acho que não vai acontecer. É disso que eu tô falando. Eu acho que não. Nesse ponto, que é um ponto que tá interessando pra Warner, eu acho que é muito difícil. Mas eu não tô olhando no ponto de vista da Warner, eu tô olhando no ponto de vista do fã. Ah, não, então, tá ok. Aí é que você falou assim, é continuar a franquia. Se for sucesso, vai de público, de bilheteria, vai continuar de um jeito ou de outro. Acho que isso até contribui em um dos fatores da contratação do Affleck. Por quê? Um filme do Super-Homem e do Batman vai ser um filme muito mais pra família do que pros nerds. Vai ser um filme em que aquele garotinho com a camisa com S no peito vai querer ir e o pai vai ir com a camisa do morcego, porque ele sempre gostou do Batman, gostou do filme do Tim Burton, gostou do filme do Nolan e quer ver esse novo Batman com o filho dele. Só que o filho dele é fã do Super-Homem. Vão ter essas dinâmicas familiares. Sem falar que o Ben Affleck é um ator família. Ele tem aquela cara, aquele jeito de ser um cara que participa de filmes mais voltados assim pra família. É simpático, não se mete em confusão, é casado. A esposa dele é famosa, também é benquista em Hollywood. E tem dois Oscars na estante, né, Rafa? Jennifer Garner. E isso, ele é oscarizado. Então, ele é um chamariz. Ele já vai chamar a atenção de quem vai querer ver a obra dele, os fãs, e daquele pessoal mais conservador que quer ver um filme com um cara tranquilo. Vocês acham que essa estratégia DC torna inevitável o filme da Liga? Eu acho que não vai ter um filme da Liga, não. Duvido. Eu acho que caminha pra um filme da Liga. Cara, eu acho que agora o filme da Liga ficou provável. Ficou, bicho. Até pelo seguinte, um detalhe que a gente não falou. O Bryan Cranston, que é o Walter White de Breaking Bad, foi contratado pra 6. 6? 6. Ele e o Ben Affleck têm contrato pra 6 filmes. São 6 filmes. Cara, 6 filmes? Dá margem a se pensar que um deles, pelo menos um deles, vai ser o filme da Liga. Sim, com certeza. Não é algo que, porra, são 6 filmes, cara. Uma trilogia, pra forma de fala, são 3, né? Ou será que ele, mesmo que ele esteja em 3 filmes do Super, ainda assim, o Superman 2, 3 e 4, os outros 2 filmes, né? Ele estaria. Eu acho que já tá claro que a Warner vai fazer sim o filme da Liga. O Affleck, ele. Até aquela matéria que o Inferno passou hoje na lista de e-mail do Globo, falando que ele assinou um contrato não só pra atuar, né? Ele tem a possibilidade mais pra frente ele assumir outros cargos, até possivelmente uma direção. Então, cara, eu acho que assim, a veia nerd mais hora menos hora, sem contar a grana que ele vai receber, vai falar mais alto, cara. Ele vai tentar abocanhar a direção aí do possível filme da Liga, cara. Não, acho, cara, eu penso da seguinte forma: eu acho que a DC vai ser um pouco mais comedida que a Marvel. Ao invés de tentar pulverizar os personagens dela para todos os lados, ela vai tentar fazer blockbusters que vão ser microfilmes da Liga da Justiça. Por exemplo, se esse filme do Super-Homem e o Batman der certo, quem garante que de repente saia um Super-Homem e Batman 2 e já apareça uma Mulher Maravilha? De repente eles fazem um filme do Flash. E nesse filme do Flash pode aparecer uma versão cinematográfica, por exemplo, do Arqueiro Verde. Então, faz um filme do Lanterna Verde e pode, por causa dos elementos espaciais, colocar ou a Mulher Gavião ou o Ajax. Eles vão pulverizar os personagens em microfilmes, setorizá-los para depois fazer um filme da Liga. Eu não acho que vai acontecer algo do tipo a Darkseid vem à Terra e no meio do filme começa a pipocar um monte de super-heróis. Tudo bem, Dadá? Tudo, e vocês? Tudo. Dá boa noite para os nossos leitores, nossos ouvintes. Boa noite. Tá, então agora cala a boca. Me chama para mandar cala a boca, caralho. Então, até perdi. Não, o Rafa tava falando dos filmes, possíveis filmes da microfilmes para chegar ao filme da Liga. Cara, mas exatamente o que a Marvel fez. Eles estão usando a mesma estratégia. Mas a Marvel, só que eles estão sendo mais ambiciosos. Tá, mas agora a DC, eu acho que a Warner está sendo mais ambiciosa em já colocar dois medalhões no mesmo filme, assim, usando apenas um de teste, né? Que foi o Homem de Aço. Mas eu acho que Eu já discordo, eu já acho que assim, que o objetivo dela, eu já tô cagando uma regra violenta. É a conquista. É, o objetivo deles é a conquista. Nunca serão. É, eu acho que eles não tem pretensão de deixar um filme da Liga pra muito longe, não, cara. Cara, mas o problema é que eu acho que a DC é muito medrosa. A DC tem aquele pensamento de, se não for blockbuster, não vale filmar. A Marvel não, a Marvel foi meio do tipo, aquela coisa, foda-se. Vamos fazer um filme do Homem de Ferro. Se der certo, ótimo. Se der errado, mas não foram fizemos um filme do Homem de Ferro. Hã? Mas eles tiveram blockbusters com Homem de Aço, cara. Ah, fizeram, mas é isso que eu tô falando. Eles só pensam nos blockbusters. Ah, mas a Marvel fez blockbuster, filho. Não, mas a Marvel só fez blockbuster, mas a grande maioria dos filmes da Marvel foram tiros no escuro. Porque pra ter aquele filme do Homem de Ferro, antes já teve um filme do Hulk. Foi uma merda, mas teve um filme do Hulk. Sim, depois que eles foram montando um gancho de um filme com outro. Mas os personagens da Marvel são menores, cara. É esse que eu ia falar agora. Isso que eu ia chegar. Os personagens da Marvel, numa escala de poder, numa escala até mesmo de interpretação, são mais maleáveis do que o Super-Homem. E isso já foi até dito por nós num podcast antigo. Imagina só quanto eles iam gastar de CG pra colocar o Aquaman embaixo d'água, pra colocar os efeitos do Lanterna Verde e colocar a metamorfose do Ajax. Imagina essa porra toda numa cena foi, só. Foi isso que eu falei do custo quando eu argumentei do filme da Liga ser infilmável. Foi justamente um dos argumentos, foi o custo de você pegar num filme só tantos ambientes diferentes que vai gerar uma gama de efeitos especiais nunca antes vista no cinema. Não, o Eunuco falou que a DC, a Warner, tem muito medo. Cara, se tivesse medo, não teria feito um filme do Lanterna Verde com o Ryan Reynolds. Não teria colocado o Ben Affleck como Batman. Você ainda acha que ela tem medo? Isso é fazer cagada, cara. Acho. Porque existe uma grande diferença entre você ter medo de investir, de você querer arriscar e fazer merda. Mas o filme fazer do Lanterna Verde com o Ryan Reynolds, cara, não foi uma jogada arriscada. O Ryan Reynolds era um cara super conhecido, a molecada toda conhece ele, o cara namorava a Scarlett Johansson, tinha feito um monte de filmes engraçadinhos pra adolescente. Ele foi meio que barbada, cara, assim. Mas o lance, Inferno, é que ele... É você ver o ator pra ver se ele... Primeiro, estuda o cara, vê se ele tem o perfil do personagem, entendeu? Pré-feito de bilheteria, ele foi um grande chamariz, ele não foi uma zebra. Zebra foi você pegar o Downey Jr., que o cara que passou a maior parte da vida em clínica de recuperação para viciados, para botar como Homem de Ferro. Isso é um risco. Agora o Reynolds não. Elemento de um pé na jaca, combina perfeitamente. Não, porra. Mas o Downey Jr., ele tem a cara do Tony Stark, cara. Ah, passou a ter. Ele funcionaria muito antes bem. Antes você não diria isso. É, eu concordo. A mesma coisa depois. Com o Hugh Jackman e o Wolverine. Depois a mesma coisa com o Heath Ledger e o Coringa. Todo mundo começou a desenhar o Wolverine marombado e grandão. É, a mesma coisa do Ledger com o Coringa. É, o risco... Não houve no Lanterna. O Lanterna foi um filme sem risco nenhum. Só que foi tão mal feito que conseguiu ser um fracasso. Não, o problema do filme. Não houve fator risco no Lanterna. Eu li uma entrevista com o Geoff Johns. Ele tava falando que o problema do filme do Lanterna Verde é que o roteiro que ele escreveu e aquilo que foi feito foram duas coisas completamente diferentes. Que ele tava escrevendo, tava tentando criar algo similar àquilo que ele tava fazendo nos quadrinhos. E chegou na metade do filme. Começaram a fazer as perguntas, mas ele tem que ter um inimigo. Não, mas ele não precisa ter um inimigo agora. Vamos mostrar só a tropa. Não, ele tem que ter um inimigo da tropa. Quem vai ser o inimigo dele? Ah, nos quadrinhos tem o Parallax. Tá bom, coloca essa porra. Mas cara, isso é na última parte da história. Foda-se, coloca ele. Ele vai ser grande, vai ser amarelo, vai ser feio, vai vender brinquedo, coloca ele. Aí os caras começaram a literalmente ditar as regras. Ele falou, chegou uma hora que eles viravam pra mim e pegavam assim, a edição número 325, e queriam que eu colocasse em situações que aconteciam na edição 3. Aí não dá, porra. Cara, vocês não acham que o problema do filme do Lanterna Verde foi muito mais o diretor do que o ator, não? MCG? Acho que foi os dois, cara. Meu, cara. Não, porque ele disse várias vezes que não conhecia nada do personagem. Ele não fazia a menor ideia do que ele tava fazendo. E nem sequer entendia uma revista em quadrinhos. Ele foi contratado só porque era um diretor considerado, né, que tinha... dirigir o Cassino Royale e tal, e foi chamado, eu acho que foi uma escolha muito errada aí. Condicionar um blockbuster era outro. Ah, o cara fez Cassino Royale, Cassino Royale deu dinheiro pra caralho, Então vamos colocar ele pra dirigir esse filme que também vai dar dinheiro. Mas isso só corrobora o meu argumento de que foi um filme feito sem risco. Tanto que contrataram um diretor que, apesar de não saber nada dos quadrinhos, nada do personagem, era um diretor famoso por ter feito Cassino Royale. Eu acho que eu tô entendendo o argumento de pé. Na cabeça de um executivo de cinema, eles fizeram lógico. Tudo o que era lógico. Trouxeram um ator famoso, botaram um bom diretor. Eles só se esqueceram que era um personagem de quadrinhos. Um personagem complexo, um personagem que tem diversas nuances, né? Aquilo que o Jota falou, eu duvido que o diretor desse filme sabia que o Hal Jordan tinha detonado uma cidade inteira, matado milhões. O Mike Cantor fazia a menor ideia do que ele estava fazendo no Lanterna Verde. É, exatamente. Então foi um filme sem risco, né? Agora, o filme do Batman com o Super é um filme de alto risco. É totalmente diferente, outra história. Ainda mais se eles resolverem beber na fonte do Frank Miller. Aí vai ser de alto risco mesmo. Porque eu não consigo imaginar, depois de toda aquela destruição de Metrópolis, depois daqueles socos que ele dava no Zod, que pareciam explosões nucleares, o Batman colocando a mão no pescoço desse super-homem. Não consigo. Ah, mas eu acho que vai, cara. Eu acho que vai ter... porque a coisa tá muito... Na minha cabeça, assim, tá muito bem desenhada. O que acontece? O Affleck é um cara de 41 anos. Então, obviamente, não vão fazer um Batman nesse de carreira. Vão fazer um Batman cascudo. Primeiro ponto que combina com o Cavaleiro das Trevas. Segundo ponto... O Affleck já tá numa fase da carreira dele que ele quer papéis mais densos. Argo foi uma prova disso, foi um filme super sério, denso, um filme difícil, sabe? Um thriller psicológico praticamente, que explorou uma questão de política internacional. Ele não vai agora dar uma de Val Kilmer nem uma de George Clooney, gente. Não vai. Até porque ele tem moral suficiente pra dizer não, se for o caso. Então seremos um Batman barbudo e rancoroso. Vamos. Cara, vamos ter um Batman cascudão, Batman velho de guerra. Pra pensar, com esse Batman, dá até pra colocar um Robin. Vai embora do Américo, filha de uma puta! Não um Robin. Não, desvirtua a minha linha de raciocínio, porra. Tu mete uma porra, você vai foder a porra toda, não. Porra, olha só. Vamos voltar pra essa linha. Peraí, Inferno, deixa eu... Deixa eu seguir a tua linha de raciocínio. Eu concordo também, que eu tava conversando com o Inferno hoje por e-mail. O Affleck já tá com 41. Pra ele chegar, quando esse filme sair, ele vai estar com 43. E vamos colocar uma média aí que eles vão fazer um filme a cada 3, 4 anos. Então, ele já tá no ponto da carreira dele que ele já tem uma zona de conforto muito grande, cara. O cara tem um Oscar por um filme que eu não assisti, mas todo mundo fala que é um filmaço. Então, assim, ele não precisa, mesmo ele não é um bom ator, etc e tal, ele não precisa provar mais nada pra ninguém. E outra coisa, cara, esse filme novo não vai ser um filme de origem, de novo, contando a história de um cara que teve uma criança... Ah, não, é todo mundo sabe como é, por que e quem é o Batman. Deixa eu acabar o raciocínio, porra. Vai ser um filme que o personagem já existe, ele já tá lá. Vai chegar uma hora que o super-homem vai topar com um cara que já tá vestido de morcego há muito tempo. Não é aquela história de novo, porra, quem é esse cara? Até porque a trilogia do Nolan não vai ter um espaço de tempo muito grande pra esse novo filme. Então eu acho que vai ser eu concordo com o Inferno, vai ser um Batman mais velho, casca grossa, marrentão, sabe? Não vai ser aquele Batman no começo de carreira, caindo em cima de carro, apanhando e o cacete. Vai ser Pronto, termina. Não, é isso, eu concordo contigo. E um cara muito desconfiado desse cara super poderoso, novo, e que chegou agora, né? Destruiu duas cidades, né? Exatamente. Vai ser um Batman de várzea. Vai ser um Batman muito desconfiado. Eu acredito que vai ter uma treta que vai levar o Super até Gotham. O Batman vai fazer questão de conhecer esse novo herói, que na verdade é um novo super-herói, não é um herói qualquer, né? Vai tomar uma série de precauções para tentar eliminar caso esse cara vire uma ameaça, porque ninguém sabe até que ponto ele é herói, até que ponto ele é uma ameaça, né? Vai haver um atrito entre eles, um confronto entre eles, só que eles vão acabar se unindo para derrotar uma ameaça maior. Eu acho que Exatamente. Eu acho que a coisa vai ser basicamente... O esqueleto vai ser esse. O esqueleto já tá montado. Você é um filho da puta, He-Man! Como? O cara falou de Cavaleiro das Trevas. Ele citou textualmente. Cavaleiro das Trevas é a inspiração. É, vai ser o esqueleto é esse. Eu concordo com vocês. E os boatos são nesse sentido. Que, na verdade, o Batman ele já tem algum tempo que tá atuando. Mas como o Batman ele é um cara que é... Ele não vem a público, né? Ele é tipo uma lenda. Eu acho que o que vai levar... Muito provavelmente o que deve levar ele a Metrópolis é o fato do Superman ter matado o Zod. É, eu acho... Eu até ia falar isso quando o Fernando tava falando. Eu nem acho que o Super vai parar em Gotham. Eu acho que ele vai sair de Gotham pra ir pra Metrópolis e investigar isso tudo. Eu acho que faz mais sentido isso também. É, inclusive o Batman de Cavaleiro das Trevas era meio que uma lenda, porque ele já tinha apendurado as chuteiras um tempo, né? E a coisa ficou, será que esse cara existe ou será que é a lenda dos mais velhos? Então, outro assunto, sim, outro tópico que tem a ver com o filme. Então, esse talvez, é citado logo no começo pela televisão. Exato. Talvez ele saia, ele ponha o uniforme de novo justamente para investigar o Superman? Exato. E o Superman é uma coisa que não tinha parâmetro na Terra, cara. Ele é primeiro que ele é um ET, segundo que o cara pode destruir o planeta inteiro se ele quiser. É motivo mais que o suficiente para um herói aposentado, sabe, botar a capa de novo e ver qual é a do cara. Outra coisa, vocês se lembram, assim, pulando para a última história do Batman, vocês se lembram daquele diálogo do Batman e do Gordon no final do Batman Begins? Sobre a escalada? Que o Gordon fala, por quê? Porque nós usamos coletes de Kevlar, e eles usam balas perfurantes. Nós usamos... Agora tem você pulando prédios. E qual vai ser o próximo? Ele mostra a carta do Coringa. Vai ser algo mais ou menos assim. Tipo, ele pode parar e pensar. Porra, se tem esse cara aí, imagina quem é que vai aparecer pra peitar esse cara. Imagina o estrago que vai ser. Logo, ele pode voltar a ser um herói muito mais pra tentar... Assim, pensar de maneira estratégica. Quem é que vão ser os próximos vilões que vão aparecer por causa desse idiota de azul? Cara, mas eu não sei, eu duvido que o Batman saia de Gotham, cara. Não, isso é o de Bruce menos, Dada. O Bruce Wayne pode sair de Gotham e o Batman aparece nas sombras. Ah, bom, isso é o de menos. Super ir pra Gotham, Batman ir pra Metrópolis, isso é o de menos. É, mas eu acho que ele vai pra Metrópolis, até porque a cidade tá destruída, né? Provavelmente vai ver um dos interesses também das empresas Wayne. Olha, né? vamos construir um condomíniozinho ali, olha. Eu acho que seria interessante a gente pensar num cenário que Gotham já tá mais ou menos controlada, no quesito marginalidade, assim, e ele já tá pensando em expandir, assim, tentar melhorar não só a cidade dele, mas assim, o país dele. E olha o Batman aí que surgiu. O Batman no Cavaleiro das Trevas, Gotham já tá mais equilibrada, não tá? Não, ele tava aposentado, ele tava uma zona na cidade. Cidade tava igualzinho Rio de Janeiro hoje em dia. Então, mas, eu não lembro, cara. Por que ele se aposenta? Porque ele põe o manto de novo, né? Como é que é? Ele se aposenta, no Cavaleiro das Trevas ele se aposenta por causa da morte do Jason Todd. Ah, é verdade. O Frank Miller pega aquela cronologia pós-crise, aquela história do Jason Todd, e dali ele começa a tecer o que seria esse futuro quase que apocalíptico do Cavaleiro das Trevas. Quanto tempo se passa o Cavaleiro das Trevas depois da morte do Jason Todd? Uns 15 anos. O Batman no Cavaleiro das Trevas está com 50 anos. É. 55. Isso, 55. Velhaco mesmo. Velhaco, bengalinha e tal. Tipo, eu ainda acho que pra fazer um Batman Cavaleiro das Trevas, você tem que pegar o Clint Eastwood de Gran Torino. Puta, eu ia falar isso agora, cara. Saia da minha propriedade. Se ele fosse um pouquinho mais forte, cara, eu acho que casava certinho. Cara, pior que eu acho que vai ficar legal, cara. O nego vai me matar agora, mas vai ficar legal. Imagina o Ben Affleck, velhão. Ele em Argo tava com uma barba, porra, um barbão, né, cara? Ele belhão lá na poltrona dele, olhando aquele ET de azul, assim, porra, riscando o céu, Metrópole destruída. Aí ele para, pensa. Filho da puta. Não, aí ele para, pensa. É, acho que eu vou ter que voltar ativa. Tá dando uma regra aqui, cara. Eu lembrei agora do Reino do Manhã. Que ele, no Reino do Manhã, ele só ficava na caverna e comandava. Igual. Ele comandava o Gotham através do Batman. Cara, seria muito foda ele só na caverna, comandando Gotham através de aparatos tecnológicos, aí ele vê exatamente o que o Inferno falou. Ah, ele vê não ia ser legal ver o Batman brincando com DC, porra. Aí ele voltou, cara, eu vou ter que ir lá ver qual é que é essa parada e voltar pro uniforme, cara. Pô, ia ser muito foda. Ô, Inferno, você assistiu o Argo? Como que o Ben Affleck tava no filme? Ele tava bem, tão cara. Bem assim, cara? Não, aquilo, ele tava melhor, ele devia estar melhor que no Demolidor, né? Não, com certeza, mil vezes. Ele nunca vai ser um De Niro, sabe? Ele nunca vai ser um Ian McKellen, nunca vai ser um Sean Connery. Pessoal. Porque ele não tem uma coisa que é nata, que é talento, né? Mas ele é um cara que se esforçou e se esmerou muito. E você acha que o Ben Affleck está para o Batman como o Chris Evans está para o Capitão América? Não, o Chris Evans não tem nada a ver com o Ben Affleck, porra. É até esculacho chamar o Ben Affleck de novo Chris Evans, cara. É esculacho. E é uma coisa que não pra tem quem? Nada a ver. É esculacho pra quem? É ofensa pra quem? Ah, é bobagem, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é bobagem. O Chris Evans é um modelo, é um garoto bonitinho que botaram na tela pra fazer graça. Ele nunca foi um ator. O Ben Affleck é um ator, não é um grande ator, mas é um ator. Nada a ver com o Chris Evans. Chris Evans é um atorzinho de malhação. Ele é isso, um atorzinho de malhação. Um cara que fazia filme de sessão da tarde, pra criança, um filme pra teen, pra adolescente. O Affleck já tá num outro nível. Né? Vocês não acham que vai ter um lance meio Torre de Babel aí nesses filmes da Warner, não? Em que sentido? Que na verdade o Batman não seria exatamente um aliado. Um herói? Ele seria um começaria canário. A aparecer onde está surgindo esses novos heróis, justamente para descobrir uma forma de combatê-los. Ele vai surgir como contraponto inicialmente, né? Eu acredito que ele surja como contraponto. Aquele cara que tem a visão um pouco além. Será até que ponto esses caras são pro bem? Até que ponto esses caras são uma ameaça? O cara de Krypton praticamente destruiu a cidade inteira. Ele tem poder para destruir o planeta inteiro, né? Então, né, de repente, é algo meio parecido com o que ele fez na Liga, né? Os Omax, não sei, é algo que, né, extrapolando, a gente pode pensar nos Omax, né? Só para eu encerrar pelo menos o tópico Ben Affleck e Batman, é uma possibilidade que eu pensei agora e fiquei um pouco temeroso. A DC faz um bom tempo estava querendo alardear que esse reboot do Batman. E o nível de poder no filme do Super-Homem ficou, assim, descomunal. Todo mundo fala exatamente a mesma coisa. Pô, o Batman é um ser humano. O cara com um bumeranguezinho não vai conseguir dar frente com o Super-Homem. Existe uma possibilidade? Eu penso assim. Será que existe uma possibilidade dos, assim, figurões da DC quererem colocar o Ben Affleck não como Batman, mas como Batman Beyond? Não, é Cavaleiro das Trevas. O Batman... Vai que... O Batman Cavaleiro das Trevas encarou o Super-Homem de igual para igual. Sim, mas isso daí que você tá falando é o Batman do Cavaleiro das Trevas. Que é a fonte de inspiração do filme. Inferno, eu tenho essa ideia. Eu acho que nós não teremos Cavaleiro das Trevas como a base desse filme. Eu acho que aquela foi uma citação oportunista para chamar a atenção. Mas a gente bota no início da conversa, as coisas estão se encaminhando para isso. Sim, mas tá tudo batendo. As coisas sempre batem e chega na hora alguém faz alguma merda. Eu tenho medo se de repente chegar lá e eles resolvem que pro Batman peitar o Super-Homem, ele tem que usar uma armadura high-tech e usa a armadura do Batman do futuro. Cara, o próprio filme do Superman tem aquele momento que ele vai pra nave do Zod, ele fica fraco, cara. Foi mostrado uma fraqueza do Superman naquele filme. E outra também, até acho que foi você mesmo que escreveu. Naquele roteiro, possibilidade do Luthor criar a Kryptonita. Não, nem isso. A possibilidade das sobras da tecnologia kryptoniana ter ficado com as indústrias Wayne e ele já ter desenvolvido alguma coisa baseada na tecnologia kryptoniana para usar de frente com a contra o alienígena. Eu meio que criei isso naquele roteiro, mas o problema é que o que eu penso não é o que os executivos da Warner pensam. Eu não sei onde foi que eu li, eu não sei, eu acho que eu li algo a respeito, sim, de que o Snyder falou que ia fazer um Batman com poderes. Ai, medo. Eu vou caçar isso, peraí. Eu já falei isso, todo mundo tá falando mal do Ben Affleck, mas a gente tem que ficar de olho no Zack Snyder, cara. Eu já tinha isso que eu queria perguntar pra galera. Cara, é assim, a gente tá vendo que o aparentemente, né, o Affleck vai, já assinou o contrato, parece que para 6 filmes. E o ator que vai fazer o Lex Luthor também. No que é que vocês acham que isso pode significar para o futuro filme da Liga? Então, será, que aprove... ter uma, será que nós vamos ter uma Legião do Mal? Então, aproveito, só será que vamos ter um filme da Liga? Aproveitando então, só pra gente fechar essa parte de filme, respondo a pergunta do Jotinha e também o que, que vocês acham que vai ser do Bryan Cranston, que é o Walter White, que é o possível Lex Luthor. Inferno. Eu acho que o filme da Liga, a Warner se pôs isso como condição sine qua non, eles não começaram isso, não vão juntar os dois maiores ícones da DC à toa. Vai ter filme da Liga? Sim. Eu continuo achando que é infilmável, assim como o Watchmen era infilmável, o Snyder fez. Eu acho que filme da Liga é infilmável, o Snyder vai fazer. Eu achei que o Watchmen foi uma merda, justamente por ser infilmável, e eu estou tendendo a achar que o filme da Liga vai ser uma merda por ser infilmável. Mas vai ter, cara. Não iam botar o Cranston para 6 filmes, o Affleck para 6 filmes, só para fazer franquia de trilogia. Não, vai ter o ápice, vai ter o clímax. A Warner não vai sossegar, porque se a Marvel fez, a Warner tem que fazer, cara. Simples. A Marvel começou agora no cinema, a Warner tem mais de 100 anos de estrada. Eles vão fazer, ponto. Rafa? Toda a sua paixão agora pode ser destruída com um único argumento. É a porra da Warner. Eles vão fazer, cara. O problema não é fazer, mesmo que eles não queiram, eles têm que fazer. Eles vão ter que fazer, mesmo que não queiram. É questão de honra pra eles, né? Não, é questão de mercado pra eles. Não é nem honra, a questão é grana, é bufunfa mesmo. A Marvel hoje domina o cinema. Os grandes filmes hoje são os blockbusters, e dos blockbusters a grande maioria é filme de herói. O filme de herói hoje domina o cinema mundial, em termos de bilheteria, de publicidade. Não tire o pornô do seu devido lugar. Peraí, porra. Caralho, Nuco. Filme de herói hoje domina o cinema mundial. A Warner não pode. Ela não pode se dar o direito de ficar fora desse mercado. Não é honra, é grana. E grana, cara, é o argumento Deus. Grana manda. Eles têm que fazer. Cara, respondendo a pergunta do Jotinha sobre uma possível Legião do Crime, eu não sei o que eles vão. Eu acho, cara, que talvez, no possível filme da Liga, o Luthor não cabe sendo um vilão, mas ele acaba sendo aquele cara, tipo, o cientista brilhante, que ele vai ter uma... vai ajudar em uma solução contra o vilão maior do filme. Então, acho que ele... Óbvio que ele não vai ser usado que nem o Nick Fury na Marvel. Mas ele vai ser vai ser um personagem... Não vilão, ele vai ser um cara mais dúbio, assim. Tá, você não pode confiar no cara, mas se a hora que se o bicho aperta, a gente vai ter que ir lá pedir uma ajuda pra ele. Cresta, ele vai fazer a criptonita aqui da onda. Ele vai fazer a criptonita azul. É, meta criptonita. A criptonita fumável. Uma fetanita. Porra, você viu o Pinkman, cara? Começou a jogar dinheiro na rua e foi preso. Mas o podcast não é de Breaking Bad. Nem de spoiler de Breaking Bad. Alguém tem mais alguma coisa pra falar do filme? Os Mopir, hein? Alguém tem mais alguma coisa pra falar da Warner, dos filmes, do Ben Affleck, Dadá, Jotinho? Eu acho que se a gente for pensar, assim, se vai dar certo a estratégia, cara, já deu. O Affleck foi anunciado quando que ia ser o Batman? Sexta-feira? Sexta-feira. Cara, praticamente só se fala nisso, cara. Há uma semana. Saiu até nos jornais, assim, que nem são, né? Saiu no Globo, na Folha, saiu em tudo quanto é lugar. Só se fala disso. Até o que o Inferno falou, ele é um ator conhecido, cara. Ele já é um chamariz por si só. E eu acho... Ele tem 2 Oscars nas costas. Eu acredito que o contrato dele deve incluir sim uma possível direção de um filme da Liga. Afinal de contas, foram 6 meses de negociação. Eu concordo. Cara, mas vocês não acham que é o seguinte, os caras, eles. A Warner veio aí com uma proposta para mais 2 atores aí, mas eles não quiseram porque eles não gostaram da ideia de ter uma trilogia, né? De participar de uma trilogia. E o Ben Affleck foi o único que gostou da ideia. né? Será que não foi mais uma falta de opção, cara? Cara, eu acho que esses outros nomes foram só cortina de fumaça. De repente até o Groslin foi uma opção que eles consideraram. O outro eu não acredito não, muito menos o Gordon Lewitt. Mas se você reparar no Groslin, ele tem basicamente o mesmo biotipo do Affleck. Ah, de repente um foi cogitado e os outros foram apenas boataria para render buzz. Eu acho que a ideia desse Batman cascudão, tal, inspirado em Cavaleiro das Trevas, transcende a questão do Affleck. Tanto que o Groslin tem o mesmo perfil do Affleck para esse tipo de papel, né? Basicamente a diferença deles é... O Groslin tem acho 30 e poucos anos, ele é quase 10 anos mais novo. E não tem dois Oscars, né? Cara, mas vocês estão falando do filme da Liga? Ah, cara. Obviamente que não deve ser esse o elenco, mas Ben Affleck e Ryan Reynolds. Perdão, não é o Groslin, não. Eu tô falando o Brolin. Josh Brolin. Josh Brolin, o Jonah Hex também foi considerado. Era desse que eu tava falando. Ele tem basicamente o biotipo, o perfil bem parecido com o do Affleck. Mas será que chegaram nos caras... Cara de cara meio embrutecido e tal. Será que chegaram nos caras e fizeram a mesma proposta? Ou só falaram, olha, a gente vai fazer... Vamos fazer essa proposta aqui pra esses dois caras pra falar que a gente sondou alguém. Mas vamos pegar o Ben Affleck mesmo, assim. Eu acredito nisso. Eu acho que a opção era o Ben Affleck. Cara, eu não sei, cara. Porra. Bom, é que ele tinha ganhado... Ele ganhou o Oscar no Argo. Ele tá em... Tá por cima, né, meu? Cara, o próprio Zack Snyder, ele falou isso. Que desde que eles cogitaram a participação do Batman, a primeira escolha foi o Ben Affleck. Não, chega de Ben Affleck, vai ser ele é o Batman, pronto, acabou. E senão a gente vai ficar a noite inteira falando disso. Exatamente, chupa DC. Vamos passar pra falar dos quadrinhos do Lobo Crepúsculo. Ai... Esse podcast vai ser 50... só decepção, mano. 952, que já tinha adora. Puta que pariu. Jotinha, começa você, Jotinha. Fala do 952, fala um pouquinho pra gente, fala. Cara, o que eu posso falar de 952 é o seguinte. Eu tenho 36 anos de idade. Certo? Sou homem desde baixo. Desde os 10 anos, cara. Desde os 10 anos eu coleciono Batman. E os 952 conseguiu fazer eu parar de comprar. Jotinha. Pela primeira vez na minha vida, desde os 10 anos, mais de 25 anos comprando todos os meses as revistas mensais do Batman. A 952 conseguiu fazer eu abandonar. Sabe o que eu acho engraçado, cara? A DC queria renovar os seus leitores, né? E renovou mesmo, pegou os velhos e jogou fora, né? Ela literalmente deu um reboot, cara, dos leitores. Cara, deu uma até... Vocês lembram que deu até uma polêmica na época, porque o Joe Bennett, não foi? Ele colocou isso de uma forma até grosseira, né? Como se ele dissesse assim, olha, a gente quer leitores novos agora. Você que sustentou essa indústria por 30 anos e tal, você vai não ler outra presta, coisa, velho, vai crescer. Você não vai, é o público, sabe? Vai até... ler o Dan Slott. Aí ele até se retratou depois, pediu desculpas, disse que não era aquilo que ele tava querendo dizer. Mas eu acho que a ideia é essa mesmo. Se os 952 fizeram mais uma rachadura no seu coração seco do sertão, dá uma olhada nesse link aqui. Cara, o cara manda link do omelete, né, cara? Porra. Mas o problema não é de onde, o problema é o quê. Mas assim, comercialmente tá dando certo? Eles estão ganhando dinheiro, se não tinha parado. Não sei, de repente eles podem estar aí insistindo pra ver se a coisa engrena, mas ainda não engrenou, não sei. O que existe... Ah, não, cara, já tá o quê? Já faz três anos? Três anos já. Já é um bom tempo já. Eles já teriam abortado já. Assim, o que eles fazem abortado. É uma renovação do ciclo editorial. Eles pegam os medalhões, Liga da Justiça, Batman, Mulher Maravilha, Super-Homem, Lanterna Verde, continua com eles investindo e sempre solta uma novidade. Se deu errado, eles tiram essas revistas da linha e colocam coisas novas. Caralho, o esqueleto tá na DC? É, exato. Nossa, cara, isso não pode ser verdade, cara. É não, sim. Não, mas... A DC, carai, comprou os direitos de Mestres do Universo e fez um crossover dos 952 com um He-Man. Não, eu tava olhando aqui, eu vi assim, perguntando por que a Tila tá usando a roupa da Mulher Maravilha, né? Aí eu olhei o Super-Homem e falei, como assim, porra? Nossa, olha o visual do esqueleto. Cara, não é isso não, cara. Por que é que o esqueleto tá parecendo o anti-monitor, cara? É, colocaram chip no anti-monitor. Nossa, que porra. Sorg, responda rápido. Quem você prefere, o novo esqueleto ou o novo lobo? Aí, o novo esqueleto, cara. Eu prefiro a dedada no olho. Tá difícil. O novo esqueleto pelo menos parece um anti-monitor, cara. O lobo parece o vampiro do crepúsculo, porra. Cara, e a sensação que eu tenho, cara, é que nessa área editorial a DC, ela fica atirando pra todo lado e vendo o que é que dá certo. Por isso que eles cancelam tantos títulos. Ela lança esse visual do lobo. Aí criou assim uma onda meio negativa, ele já aparece alguém com uma história. Não! Esse aí, na verdade, ele diz que é o lobo, mas ele não é o lobo. Sabe? É. Já aparece uma desculpinha, já aparece. É um aquela filho geneticamente modificado e tal. É o lobo. É um clone. Novos Titãs, é o lobo dos Novos Titãs. Exatamente. Ele sempre vai inventar alguma coisa pra ele. É o lobo da Terra 2. Ele sempre vai ter uma saída pra ele. O Batman tem a posição fetal. Pode crer, ele tá, né? Ele está chorando como ninja silencioso. Mas é verdade, cara. Eles não têm. Parece que eles não têm planejamento nenhum, assim. Eles vão realizando as coisas conforme eles vão tendo resultado mês a mês, sabe? Tem o Aquaman caído lá no fundo também. Ah, já fechei, então não vou abrir de novo. Eu até brinquei no começo dos 952, quando começou a ser publicado aqui no Brasil. Eu disse, rapaz, vou resumir a primeira edição da Sombra do Batman. Na história do Batman e Robin, eles enfrentam um ninja. Na história do Asa Noturna, tem um ninja. Na história da Batgirl, ela enfrenta um ninja. Cara, foi muito chato aquela edição, cara. Parece que assim, ninguém tinha noção de nada, sabe? Todo mundo pegou o mesmo plot de história e cada um desenvolveu de uma forma. Cara, eu tenho sérias dúvidas de uma editora que pega alguém como Tony Daniel e coloca ele pra desenhar e roteirizar simultaneamente o Batman. A desenhar até que não é problema, cara. Agora os roteiros dele, pelo amor de Deus. Uma vez eu conversei com o Joaquim a respeito disso, cara. Tony Daniel é uma aberração pra escrever, cara. Não, porque... Como era aquele diálogo dele? Ah, eu não lembro, cara. Mas é uma coisa patética. Eu não posso desmaiar, porque eu sou o Batman. As pessoas, os bandidos... É clichê, tá de clichê. Não, é tipo, os bandidos têm medo de mim, porque eu sou o Batman. Eu vou parar pra tomar um café, porque eu posso, porque... eu sou o Batman. Cara, é uma coisa desse nível, sabe? Gente, você pega... A DC tá na mão do pessoal que cuidou de Heróis Renascem, né, cara? A DC fez um reboot dos anos 90. Cara, o Sorg tá falando do eu sou o Batman. Lembrei de uma tirinha que é o Batman e o Superman conversando num pub, tomando um café. Aí o Batman assim, fica falando, pô, Superman, você coloca sempre a mesma coisa. Eu salvei o mundo. Aí o Superman, você fica colocando, eu sou o Batman. Ele é, mas eu posso. Por que você pode? Porque eu sou o Batman, tá ligado? É aquela série de animação, aquele How It Should Have Ended, que é aqueles desenhos animados que sempre tem o Batman e o Super-Homem conversando. Tomando café no diner americano. Não, mas porque, escuta aqui, você não fez tal coisa, mas você devia ter feito, não, mas eu fiz isso porque... Eu sou o Batman. Todo argumento dele é assim, cara. Cara, o do Man of Steel que foi engraçado. Ele, o Super-Homem salvando todo mundo em 5 minutos. Aí o Batman, nossa, você fez isso tão rápido. Que bom. Seria extremamente idiota se você deixasse essa luta acontecer em Metrópolis e você ficasse com aqueles alienígenas entrando em combate e matando todo mundo. Cara, eu acabei de receber agora em primeira mão um link trazido pelo nosso querido amigo Cridoca, e eu queria que vocês vissem isso aqui e chorassem pelos ninjas silenciosos. Isso não vai ser legal. É o link que o Creed mandou. Ah não, é aquela versão romancezinho de Crepúsculo do Super-Homem e da Mulher Maravilha? Ah, meu Deus do céu, puta que me pariu. Segundo o artista Tony Daniel, se é que ele pode ser chamado dessa forma. De artista. É só falar do maldito, né, cara? Ele disse, abre aspas, é por falta de um exemplo melhor, algo para o mesmo público-alvo de Crepúsculo, Que é a nova revista do Superman e Mulher Maravilha, em que eles formam um casal. É isso. Não, olha só isso. O traço, drama, o traço é meio mangazento, né, cara? Impressão minha. É totalmente mangá esse traço. É, devia ser, e é do devia Tony ser, Daniel. Deveria ter sido desenhado pela Clamp. Cara, olha só o que diabos a DC tem na cabeça? Drama, triângulo amoroso. Não tem nada, se tivesse amor alguma coisa, tinha feito alguma coisa boa. Super-Homem vai pegar a Supergirl? Amor proibido, porra? E vocês realmente, e vocês acham ainda, aliás, existe a possibilidade do filme da Liga ser um filme bom? Vendo esse monte de coisa, cara? Não, mas uma coisa são os filmes, outra coisa são as revistas. Mas vem do mesmo lugar, cara. Vem do mesmo lugar. O cinema, por exemplo, o filme do Superman, ele não tá muito na linha dos 952, não. Ele tá mais na linha clássica. Ele só está... O filme do Superman está um pouco acima dos filmes anteriores da Warner. E isso não quer dizer que possa ser comparado com algum da Marvel. Não, eu não ele só é um filme melhor. Se o filme é bom ou ruim, eu estou falando assim no sentido de estar seguindo essa linha dos 952. Eu acho que segue um pouco a linha estética, mas não a mesma linha editorial. Eu acho que tá bem distante. Acho que tá mais próximo do Superman clássico mesmo, do pós-crise nas Infinitas Terras. Se um conseguir o outro, cara, vamos deixar a coisa clara, né? Se um pra seguir o outro, é a revista que segue o cinema. Vide Homem-Aranha, né? Sim, vide Homem-Aranha. Vide X-Men. O Tony Stark agora dos quadrinhos é o Downey Jr. É, quem manda é o cinema. As editoras, a revista corre atrás, vai seguindo embalo. Né? Então quem manda é o cinema. Ai, cara. Duro golpe. Duro golpe. Não. E a. Puta, a cereja do bolo de merda, cara. O novo lobo. Cara, aquele lobo, gente. Pelo amor de Deus. O feijãozinho do bolo de merda. Cara, como esses heróis sofreram já, né, cara? Cara, como eles sofrem? Sabe o que me deixa triste nesse visual do novo lobo? Tudo. Não. Esse deixa piado. Me deixa triste, me deixa angustiado e me deixa puto da cara. Mas a outra coisa que me deixa muito chateado é que o Kenneth Rocafort desenha pra caralho, mas ele não desenha bem personagens de histórias e quadrinhos. Não era pra ele estar desenhando o Super-Homem, não era pra ele estar desenhando o Lobo, era pra ele estar desenhando tipo aquelas histórias a la Mebius, fazer concept art de space opera, de ficção científica. Não era pra ele estar desenhando comics. É, cara, sei lá. O visual daquele personagem não seria tão ruim se ele tivesse sido pra outro personagem qualquer, sabe? Se ele chamasse Bob, o mercenário do espaço? É, se ele chamasse Lobinho, o Kizarmiano, o viado, sabe? Agora, cara, não é o lobo que a gente conheceu, cara, que a gente conhece. Não é o lobo que a gente leu, sabe? Mandando um dedo na cara, na capa de uma revista, sabe? Falando, porra! Puta, bicho, assim, tudo bem, o personagem é uma coisa dinâmica, ele muda com o tempo, o super da década de 30, não é o mesmo da década de 60, que não é o de hoje, eu entendo isso, agora, porra, cara, assim, existe uma coisa chamada conceito, sabe? O Batman é o vigilante. Ele nasceu sendo vigilante. Ele vai ser sempre um vigilante. O Super é o sobre-humano, né? O Aranha é o cara fudido. É o fudido que tem um lado heróico, né? São os conceitos que delineiam a personalidade do personagem. É aquilo que faz o personagem ser o personagem. O bom e velho personagem. Exato, é aquilo que faz aquele cara ser aquele cara. Nem isso foi respeitado nesse lobo, sabe? Nem isso. Um conceito básico do lobo é que ele é um bruto. Não, sabe o que é o pior? Ele é um bárbaro. Esse lobo novo fez algo impossível. Ele fez o lobo do Liefeld parecer melhor. Cara, pelo sim, pelo não, o lobo do Liefeld ainda era aquele lobo, cara. É o lobo que todo mundo conhece, né, cara? É, aquele lobo clássico. Independente que... De ser ou não o Lardo. Tapataque parece um pigmeu. A gente tá rindo aqui da citação do Creed. Chupa JJ desse eneco maldito. JJ, sua réplica. Ei, filha da puta. não adianta mandar chupar e nem tomar no cu. Cara, eu sou fã do Homem-Aranha, cara. Tô só esperando o Pay pra não parar de comprar também. Jotinho, você ainda compra mensal do Homem-Aranha? Compro, cara. Tá em que fase agora aqui no, na Ilha Aranha? Aqui no Brasil tá no fim do mundo. É. Pô, eu parei na Ilha Aranha, cara. No comecinho da Ilha Aranha. Aqui no Brasil começou a saga Fim do Mundo, aquela Ends of the World. Que é a saga que começa o Superior. Que é quando o Octopus tá decrépito, ele resolve meio que juntar o Sexteto Sinistro pra fuder com a Terra de vez. E no final dessa saga que acontece aquela maldita daquela mudança de média. Cara, mas o desde antes da Ilha Aranha, ele tenta reunir o Sexteto Sinistro de todas as formas, assim. Só que eles sempre se fodem, cara. Eu acho que ele faz isso desde o começo da mensal do Homem-Aranha, cara. E ele nem é mais aquele Octopus, ele virou um casulo. É, ele fica tipo dentro de um casulo tecnológico cheio de tentáculos. Mas o podcast não é sobre a Marvel, é sobre a DC. Chupa Marvel, que... Opa, peraí. Chupa Marvel. não, pera. Ai, cara, eu sei que eu fiquei triste, sabe? Fiquei assim, porra. Não, eu comecei a ficar triste. Eu até comentei no MDM, cara. Pô, você ficou triste mesmo, tá? Assim. Meu nível de indignação. Eu entrei no MDM pra comentar lá. A depressão do inferno foi tão grande, calma que ponto chegou. Porra, cara, eu sempre gostei tanto do Lobo, cara. Eu tinha tudo dele, assim. Tinha, não tenho, né? Enfim. Caralho. Viado, duro golpe. Lobo na Segunda Guerra. Eu tinha até o Lobo sendo estuprado. Até do isso. Hitman. É, até isso eu tinha, cara. Porra. Cortaram a. Sei lá, cara, tô triste. Não, sabe o que é pior? Imagina o seguinte: tudo pode sempre ficar um pouquinho pior. Imagina esse Lobo Crepúsculo na Liga da Justiça. Ah, na, Liga nossa, na Liga da Justiça Dark com o Constantino PG-13. Não, imagina esse Lobo na Liga da Justiça Oficial fazendo um triângulo amoroso com o Super-Homem e com a Mulher Maravilha. Nossa. E o Super-Homem quer pegar ele, né? É bem provável. E ele é fininho, né, cara? A perninha é fininha, toda empinadinha. Ele é uma moça, parece... ele é uma moça. Todo empinadinho. Cara, é o Lobo dos Jovens Titãs, cara. Ele vai pegar o Robin. É o Pattinson, cara. O Robert Pattinson. O Lobo da Terra 24. Eu vou dar uma de Leo agora. Eu fiquei triste. Eu fiquei bolado. Fiquei triste. Fazer o quê, né? Tem mais alguma notícia ruim sobre a nova DC? Cara, mas só voltando no Lobo, se falassem pra mim, ó, esse aqui é um personagem novo, eu acho legal. Se não falassem pra mim que era o Lobo, eu ia achar um personagem legal, se não fosse o Lobo. É que eu falei, cara, o visual dele até que não é todo ruim se ele não fosse o Lobo, se ele fosse qualquer outro personagem. Se ele fosse o Charlie, o pistoleiro solitário, sabe? Mas não, é o Lobo. Eu discordo. É, eu também, esse cara. Desfruto. Eu acho que ele é um merda. Tipo, se fosse personagem novo, seria personagem novo bucha. Ele é meio ele parece um vampiro, né, cara? É, ele é crepúsculo total, velho. É. Isso aí é pra morrer na primeira edição. É. É pra brilhar no sol, cara. É pra brilhar no sol. Galera, alguém mais tem alguma coisa pra falar do Lobo novo ou da DC? Cara, a DC tá encerrando agora a tal da Trinity War, né? Que é a mega, hiper, super saga deles, em que explica o porquê daquela tal daquela Pandora, que foi a causadora da merda que é os 952. E tem essa nova série deles do Batman, que é o Ano Zero. Que era pra ser apenas nas revistas do Batman, só que agora virou tie-in em todas as revistas de editora. Porque é o que parece, no Ano Zero acontece um blackout geral em Gotham City. A cidade fica literalmente nas trevas e botaram todos os heróis da editora pra aparecer na cidade nesse blackout. Mas ainda é Novo 52. É Novo 52, só que é Novo 52 antes de eles se tornarem heróis. Tanto que aparece o John Stewart quando ele era um Marine, sem ele usar o Anel da Lanterna Verde. Aparece a Mulher Maravilha no momento que ela saiu da Ilha Paraíso. Aparece o Super-Homem com aquela roupa de super capial. Eles meio que tentaram fazer uma retcon da origem do Batman e criaram um tie-in pra fazer um retcon da origem de todos os outros personagens aparecendo na revista do Batman. Ô Nuco, e Trinity War, você tá. Você leu alguma coisa? Tá por dentro? Olha, pelo que aconteceu é o seguinte, a tal da Caixa de Pandora, ela tem todos os pecados originais, que são os mesmos pecados do Capitão Marvel, do Shazam. E a Pandora quer encontrar alguém pra fechar essa porra dessa caixa. A Pandora é aquele personagem do num capuz meio lá, meio rosa? Ela tecnicamente é um, assim, no mesmo top do Darkseid, seria uma celestial ou uma entidade cósmica. Só que ela foi amaldiçoada pelos deuses supremos do universo, junto com o que seria o Phantom Strange e o Questão. Os três são eles. O Questão agora é também sobrenatural nessa porra dessa nova DC. Eu li no começo do 952 que essa personagem estava aparecendo meio como um easter egg em várias revistas, né? Isso foi no início. No início ela apareceu em todas as revistas da editora para dizer que ela estava presente em todos os momentos da criação desse novo universo. E agora... O geral começou a... Os fanboys começaram a especular que ela talvez fosse uma válvula de escape... Caso os 952 não tivessem dado certo. Eles usariam esse personagem para rebootar de novo e voltar para o universo regular. Assim, existem duas que eles chamam de botões de zerar dentro dos 952. Que é a Pandora, essa personagem, e o próprio Batman. Porque no final do... Sempre esqueço o nome da porra da série. Daquela série que virou os 952. Ah, o Flashpoint. No final do Flashpoint, o Flash, o Barry Allen, procura o Batman e entrega pra ele uma carta do Thomas Wayne, dizendo que, porque o mundo tá errado, na minha realidade, eu tô vivo e você morreu, então eu tô ajudando a construir um mundo onde você vai estar vivo. Ou seja, o Bruce Wayne, o Batman, sabe que essa realidade é, na verdade, fruto de uma outra que foi alterada. E essa carta já apareceu em várias revistas do Batman, ele parado olhando pra carta, assim, numa própria edição da Liga da Justiça desenhada pelo Jim Lee, tá a carta lá parada, ele olhando pra ela. Meio que como se estivesse pensando, caralho, que merda toda é essa? Então o Batman sabe que o mundo onde ele vive agora, na verdade, só existe por causa de uma alteração da linha temporal. Ele e o Flash. Que bom. Só tem que avisar a DC que a Marvel já fez isso, chama-se Mephisto. Diga-se de passagem, foi uma bosta. Isso parece botão do pônei, então, parece. Dá pra não fazer igual. Total botão do pônei. Eu também acho, esse aí é o famoso plano B, gente. Se der merda, a gente usa isso daqui. A gente podia implantar essa no BDE também, né? Tem um aplicativo de extensão pra alguns navegadores que é o botão do pânico. Se você tá vendo putaria, teu chefe chega, você aperta o botão que ele fecha o navegador. Mas é, cara, por aí. O LOL tem lá a versão estou no trabalho e a versão estou em casa. É mais ou menos isso. Caralho, acabei de encontrar outra coisa pra falar mal da nova DC. Como se não bastassem ter revista de tudo que é coisa. Até a porra da Bativaca vai ter uma revista só pra ela. O que é a Bativaca? Existe uma Bativaca. Bativaca? Na época que o Damian tava vivo, ele adotou uma vaca. Ah, puta que pariu, cara. Isso lembra aqueles amigos do Superman. Que Superman também, né? Superman tinha um cavalo, tinha um macaco. Fora o Krypto, né? Que é conhecido. Mas ele tinha um cavalo. É uma vaca com a capa, com a capa do Batman. E a mancha que ela tem na cara é igualzinho o símbolo do morcego. Cara, o Batman tá beijando a vaca, velho. Essa capa, cara. Ele curte zoofilia, o Batman também. Mas será que não é mãe dele, cara? Não, vamos encerrar esse programa, eu tô ficando muito deprimido, cara. Batman tá beijando uma vaca, velho. Bate vaca, cara. Jatinha, o que você tem a dizer a respeito, Jatinha? Chora por dentro, Jatinha. Eu acho que Jatinha caiu, cara. Não, cara, aí foi 9,50 no meu conceito, cara. Duro golpe. Porra. Caralho, velho. Ele não caiu, não, ele tá lamentando. Isso é criação, tá chorando. Isso é criação do Grant Morrison, cara. Uh-huh. Morrison? É do Morrison, a Bativaca. Hack and Morrison, né? Uhum. A mulher do Batman Incorporated. Puta que pariu, cara. Ele tá beijando a vaca, velho. Cara, isso foi uma das piores coisas que eu já vi na vida, cara. Sério. A vaca tem uma estrela na bunda, cara. Ela tem uma estrelinha tatuada na bunda. Ah, que... essa vaca ainda. E o pior de tudo, a essa vaca. Essa vaca é piranha. A vaca fica na Batcaverna. Vocês viram que ela pastou ela comeu o pasto e deixou ele na forma de um morcego, né? Ela é inteligente, a vaca. Sabe o que eu acho? Eles querem fazer com essa vaca a mesma coisa com aquele cachorro do Hawkeye. Achei que você fosse falar que eles queriam fazer com essa vaca a mesma coisa que a Mônica Matos fez com o cavalo. Nossa, considerando que é o Batman, não dá pra duvidar muito disso, não. Ah, bicho. Ai, não, cara. Tristeza, vamos acabar, vamos. Se trouxer, deixou triste. Vocês têm ainda alguma dúvida que o Grant Morrison curtindo com a cara do Batman, porra? Ele tá super bom com o Batman, cara. De imbecil que você puder imaginar, ela já usou, cara. Ele é um fanfarrão. Porra! Indignação dele. Especialista da obra de Alan Moore. Cara, não tem sentido. Por que uma vaca? Ben Affleck. E viu tá caçando esse sujeito aí. Com a peixeira. Devia estar retalhando todinho. Eu acho o seguinte. Deviam mandar essa... O grande morte do Dan Slott, o cara vai querer matar o Ben Affleck, porra. Deviam mandar essa imagem aí pro Ben Affleck e falar assim, ó, tá vendo só no que você se meteu? Tá vendo? Aí, ó, agora aguenta. Isso aqui é tudo... Isso aqui é tudo que você não deve fazer, Ben Affleck. Dá um beijo numa vaca. A não ser que a vaca seja de enfergada, né? Pô, aí sim. Gente preocupada, o Miller tá lá, né, como consultor. Bota o Grant Morrison. Superman bota, de calvinhos. O Superman chega, o Superman tá lá em Metrópolis, chega o Batman montado na vaca pra gente conversar com ele. Puta que pariu. Cara, eu vou salvar essa foto aqui pra ter argumento. Dá, faz o banner do podcast com essa imagem. É. Deixa eu ver o tamanho dela aqui, peraí. Deixa eu ver se dá pra ela, usa a vaca e o Batman dando beijinho nela. O Batman deve gostar de leitinho de mim. É bom também. Chega! Puta, mano. Cara, chega. Depois da vaca. Chega mesmo, pô. Depois dessa caminhada no povo. Mô, você tem que aparecer, mô, pra se defender. Senão, você só tá dando espaço pra sacanagem, mô. Depois eu vou falar pro Léo deixar você participar, tá? O Mô não gosta de leite de vaca. Ele gosta de leite de touro. É taruca. Oh, que isso? A imagem maior não aparece pra mim aqui. Caralho, olha a imagem do Damien com a vaca. Por que ele tá cheio de sangue? Porque ele tinha acabado de salvar a vaca de ir pro abatedouro. O detalhe é assim, o sangue na forma do morcego. Puta que me pariu. Isso é Corporação Batman? É. Esse desenho de quem? Desenho até que não. Não. Esse não é. Esse aí é a Corporação Batman. O desenhista copia bastante o traço do Frank Quitely. Ah, então, esse desenho até é legal, hein? Ele se declara. O Damien se declara vegetariano. É. E fala que agora era bate-vaca. Ah, ainda bem que morreu. Morre, desgraçado. Ele é. A vaca tinha que ter ido junto. Bate-churrasco. Bate-churrasco. Ah, chega, vamos acabar essa porcaria. Jotinha, obrigado pela presença. Valeu aí, galera. Jotinha, quer fazer propaganda daqueles blogzinhos que você escreve? Ou... Qual deles, né, Jota? Tá escolhendo qual você vai fazer a propaganda. Ah, cara, acessem aí o Illuminerd e o Dark Shift. De vez em quando sai uma coisa boa lá. O nosso também. Um post, né? Meu. O nosso não é muito diferente, não. É o melhor que você pode esperar da internet hoje em dia. Configuração final do inferno, o que você tem a dizer sobre a vaca, o Ben Affleck, o inverso e tudo mais? Ah, cara, herói pra mim hoje só no cinema. Ou então nas minhas revistinhas antigas, que eu tenho tudo em scan, porque não dá, velho. Dá não. Tá foda, é, né? É muito pra minha cabeça, velho. É muito pra minha cabeça. Rola. Rafa? Quer ler Batman? Procura as fases do Neil Adams dos anos 70. Quer ler Super-Homem? Pega o John Byrne. Quer ler Mulher Maravilha ou Titãs? Pega George Pérez. Quer ler Aquaman? Vai se fuder. Quer ler qualquer outra coisa? Foda-se. Viu, King? Ouviu, King? Ouviu? Ah, e só uma última coisa pra terminar. Show! Pajotinha, esse é o seu herói. Dadá? Cara, eu tô tentando pensar num argumento aqui, mas eu tô vendo essa vaca. Pra defender a vaca? É, cara. É. Eu tô vendo as imagens de dentro do quadrinho, né? Cara, não dá pra argumentar, velho. Quem é que. Eu fico pensando aqui, o Superman, ele tinha um cavalo, né? Um cavalo branco, né? Que era kryptoniano também. Ele tinha um macaco, né? O macaco é um bicho inteligente. Supergirl tinha um gato. Ele tinha um gato, né? O Flash, né? O Flash tinha um gato. Ele tinha o Crypto, né? O Superman tinha o Crypto. Mas ele nunca teve uma vaca, cara. É, cara, o que se fazia com uma vaca, né, velho? Vaca serve pra quê? Só pra comer. O Jotinho acho que vai até lembrar. O Jotinho lembra do Alan Grant escrevendo, o Norm Brad Fogel desenhava? Lembro. Que o Batman tinha um cachorro que ele achou numa cidadezinha no cu do mundo, aí ele acabou levando esse cachorro pra Batcaverna. Eu lembro dessa história, que ele tinha até aquele cara que era o me esqueci o nome do sujeito, que era o mecânico da Batcaverna. Não lembro o detalhe. O mecânico dele que morreu em silêncio, né? Uhum. Não, mas é isso, o que importa é que agora temos uma bate-vaca aqui da lei. Merda. Eu achei uma foto aqui, cara. Cadê? Eu não consigo pegar o link dela aqui. É o Robin em cima da vaca na lua. A lua é o Coringa. É uma imagem bem bacaninha até. Mas a vaca não faz sentido, cara. Não, é muito mais difícil. Aí faz sentido sim, porque tem a ver com aquela história da vaca que pulou a lua, né? A vaca amarela pulou a janela. A porra, aquela troça, né? Aquela troça infantil. Não, mas não faz sentido porque o moleque tá morto. É, cara, não, né? Não, errado sou eu, acho que ele tá sentindo isso. Eita ferro. Eu mandei aí. Mas enfim, vamos terminar, já que o Sorg caiu, posso encerrar? Não, eu voltei. Ah, então tá. Então encerra, pelo amor então encerra. De Deus. Não, então é isso, chega de vaca, chega de... Chega de vaca. De Batman, nossa, super indeceneco, só tinha esse o seu herói. E galera, opa, eu parei de comprar. Esse herói não me representa. Essa vaca não me representa. Eu concordo com o inferno, descer daqui pra frente só no cinema, cara. Tá foda, cara, tá foda. Galera, acessem Bairro dos Enxutos no Facebook, os links estão todos aí, no Twitter também. Tem o. Acho que tem até o Google Plus, acho que tem, não sei. Os links estão todos aí na nossa página. Escutem nosso podcast, baixem nosso podcast. Cliquem no link do Submarino, cliquem nos todos os links que estiverem no blog, podem clicar. E é o cúmulo da preguiça, né? E é isso, chega, semana que vem o Léo tá de volta e acabou o podcast. Léo, libera o voo. Ô Inferno, sabe qual a diferença de um pernilongo pro Mou? Ah. É que o pernilongo sossega com tapa. E acabou, cara, o podcast. Essa foi muito, muito cruel, mano. Ele vai ficar bolado. Ele não apareceu mais, né? Ele tá bolado. Ele vai ficar superior. Pô, por que vocês fazem isso comigo, mano? É nóis. Tá de bobinho, tá maiando pra caramba. Pô, eu achei o cavalo do Batman. Pera aí, vou mandar pra vocês. Ele tem a máscara do Batman. Pera. Ah, meu Deus do céu. Eu vou encerrar então a gravação, tá? Mas, ó, antes de continuar, só com o Dadá. Dadá. Dadá. Dadanos. Ah, vai se fuder, Dadá. Então, porra, Dadá. Pô. Só pra foder o editor, né? Puta que pariu. Não, alô, foda. alô, tô aqui. Viado. Que pariu, o Mindfuck, já começou o Mindfuck. Começou já.